aí, Dai? Aê, tô aqui. Aê, WG. Queria perguntar pra você aí. Manda uma ideia do rap aí pra nós aí, irmãozinho. Certo, é o seguinte aí. No final do CD eu vou dar essa ideia aí. Falou, velho?